Escola e o Meio. Um programa da responsabilidade do Clube de Rádio do Agrupamento de Escolas de Oliveira do Hospital, coordenado pela professora Célia Lourenço. Saudamos os ouvintes da Rádio Boa Nova, somos o Clube de Rádio do Agrupamento de Escolas de Oliveira do Hospital e vamos dar início ao 10º programa A Escola e o Meio. Agradecemos a sua atenção. Boa tarde, locutores. Boa tarde. Bem, cá estamos animados e mais animados vamos ficar com a ótima sugestão musical de João Oliveira. O cantor Johnny Hallyday morreu há duas semanas, na quarta-feira, dia 6, aos 74 anos, vítima de cancro. As cerimónias fúnebres daquele que foi um dos músicos mais importantes da história do rock rodearam-se de uma dimensão impressionante. Além da família e do presidente francês Emmanuel Macron, que fez um discurso emotivo realçando que Hallyday era uma parte de França, centenas de milhares de pessoas quiseram despedir-se da estrela e reunir-se nos Campos Elíseos, entre os quais o ex-presidente francês e a mulher Carla Bruni. Rosas, lágrimas e muitos cartazes foram algumas das formas que os franceses encontraram de prestar a última homenagem a Hallyday. O cortejo fúnebre foi acompanhado por cerca de 700 motards, já que Johnny adorava motos e era um fã da Harley Davidson. Si tu pars, je veux que la terre entière se couvre de brouillard et que le silence s'installe dans les villages, que plus rien ne bouge en ville et sur les plages, qu'on n'entende que le vent qui hurle, qui crie et qui comprend. Si tu pars, je veux qu'on brûle les violons et les guitares, qu'on renvoie les musiciens et les poètes, qu'on oublie Noël et tous les jours de fête, qu'on exile les oiseaux. Que l'on bannisse ce qui est beau. Si tu pars, je veux que tous les trains du monde restent dans leur gare. Je veux qu'on bloque les routes, qu'on ferme les frontières, qu'on instaure le couvre-feu, le droit de guerre, que le RIF soit interdit, que le plaisir soit aboli. Tu dis mal, je veux qu'on bloque les routes, qu'on ferme les frontières, qu'on instaure le couvre-feu, le droit de guerre, que le RIF soit interdit, que le plaisir soit aboli. Si tu pars, je veux que la terre entière se couvre de brouillard et que le silence s'installe dans les villages, que plus rien ne bouge en ville et sur les plages, qu'on n'entende que le vent qui crie et qui me comprend. Si tu pars, oh si tu pars, et pour para começar uma notícia que nos está a alarmar a todos desde há uns dias, porque tem que ver com as decisões do homem, dizem, mais poderoso do mundo. Não é assim, Catarina Duarte? Via de fúria contra Trump ou no país islâmico. Ao menos 4 palestinianos morreram em Gaza. Os corpos de mais 2 palestinos foram encontrados na manhã de sábado, dia 9, na faixa de Gaza, em meio a confrontos com soldados de Israel. No dia de fúria dos muçulmanos contra a decisão do presidente dos Estados Unidos da América, Donald Trump, de reconhecer Jerusalém como capital de Israel. No sábado, ataques aéreos de Benjamin Netanyahu mataram mais 2 pessoas e o total de mortos subiu para pelo menos 4, todos palestinianos. Os confrontos mais violentos ocorreram em cidades da Cisjordânia, após os líderes do Hamas convocarem a população para uma nova intifada, Levante, em árabe. Pelo menos 300 pessoas ficaram feridas e até agora 4 pessoas morreram. Nas cidades de Hebron, Belém, Jericó e Nablus, os manifestantes arremessaram pedras contra as forças de Israel, que responderam com bombas de gás lacrimogéneo e balas de borracha. Neste sábado, israelitas seguiram a defensiva e fizeram ataques aéreos. Na sexta, os Hamas lançou 3 foguetes contra o sul de Israel. 2 foram interceptados pelo sistema antimísseis. O terceiro atingiu a cidade de Sedro, acertando carros sem deixar feridos. As forças de defesa responsabilizam apenas o Hamas por todos os atos hostis que emanam da faixa de Gaza contra Israel, escreveu o exército. A reação contra a declaração de Trump se espalhou. Após as tradicionais orações de sexta-feira, centenas de pessoas marcharam na capital iraniana, Teherão, onde os clérigos pediram aos palestinianos que preparem uma revolta. Manifestantes jordanianos tomaram nas ruas em Amman e milhares de turcos reuniram-se em Istambul e noutras cidades do país. Em Amman, na Jordânia, um dos 2 únicos países, ao lado do Egito, que assinaram um tratado de paz com Israel. O protesto reuniu mais de 20 mil pessoas. Muitos traziam cartazes e gritavam que Jerusalém é a capital da Palestina. Irão e Arábia Saudita, inimigos ferrenhos que lutam pela hegemonia no Oriente Médio, emitiram opiniões similares sobre a decisão americana. O ex-chefe dos serviços de inteligência da Arábia Saudita afirmou que a decisão americana foi um passo irresponsável. O presidente do Irão afirmou que o país não vai tolerar o que considera uma violação internacional dos americanos. No entanto, diversos judeus ortodoxos, ouvidos ontem pelo Estado em Jerusalém, demonstraram grande satisfação com a decisão. Estou muito orgulhoso. Até aqui vivíamos uma situação tipicamente antissemita, porque nos diziam qual deveria ser a nossa capital, afirmou David Landau, de 21 anos, britânico que vive entre Londres e Jerusalém, onde estuda o judaísmo. Aposta que os outros países seguirão os Estados Unidos da América. Moshe Deitch, estudante de 18 anos, não é tão otimista. Eu espero que não haja uma intifada, mas só Deus sabe. Nós queremos a paz, só não temos o poder de decisão, ponderou. Para nós judeus, o fato de Trump reconhecer Jerusalém como capital do Estado de Israel não muda nada, porque nós a consideramos há muito tempo. O importante é que a declaração dos Estados Unidos da América tem um impacto mundial. Esta declaração, isto tem a ver com política também, Bárbara Coquinho, política internacional, da mais quente que se pode ter neste momento. Vocês perceberam que este dia trágico, sexta e sábado passados, a intifada já está a acontecer, diz-se no Médio Oriente que é esta, já está a decorrer a terceira intifada, portanto é a chamada revolta dos islâmicos, a revolta islâmica contra, a revolta do Islão contra os Estados Unidos da América e particularmente esta decisão do Sr. Trump. Infelizmente podemos dizer que isto é uma má decisão do mau político, que há um ano atrás estávamos aqui a dizer que ele tinha sido eleito e como é que iria ser o futuro, não é? Esta é mais uma prova de que foi uma péssima opção os americanos terem eleito este senhor, que de facto dá aqui mais uma prova de não ser hábil em termos internacionais, de estar a acicatar os ânimos de uma zona do globo que já sabemos que é há muitas décadas extremamente violenta, e o que ele acabou de fazer foi apenas criar mais células terroristas, mais ódio contra o Ocidente, mais ódio contra os Estados Unidos da América, mais uma questão de guerra permanente entre a Palestina e Israel. Vocês estiveram minimamente atentos, eu sei que têm andado muito ocupados com testes estas últimas semanas, mas chamou-vos a atenção o que a comunicação social e as redes sociais foram falando sobre esta decisão do Trump e o que é que isto pode vir a significar nos próximos tempos? Que opinião é que têm? Bárbara, a menina da política, que opinião tem? Portanto, eu tenho a opinião de que quem votou neste senhor para fugir ao sistema realmente está a fugir de muito mais que apenas o sistema. Está a fugir de respeitar os direitos, de respeitar a dignidade dos outros e está a fugir realmente a ver paz no mundo, porque é realmente o oposto do que está a acontecer atualmente. Estamos numa altura em que todas as decisões deste senhor estão a levar o mundo para cada vez haja mais guerras, para cada vez haja mais conflitos, e presumo que não seja isto que é necessário realmente, porque é necessária uma cooperação entre os povos para que todos os problemas que há se consigam resolver. Porque desde sempre que as pessoas do Médio Oriente, os povos do Médio Oriente tiveram ou sofreram de algum preconceito e de alguma minorização relativamente ao resto do mundo. E quando se pensa que estas assimetrias estão a atenuar, vê-se precisamente o contrário. Portanto, acho que, mesmo como foi dito no texto, que os povos do Médio Oriente já consideravam Jerusalém como sua capital, acho que não havia necessidade de tomar uma decisão que pode rebentar cada vez mais um conflito à escala mundial. Sim, e que neste momento no Médio Oriente, particularmente a questão entre Israel e a Palestina, está ao rubro. Basta estarem atentos às notícias nos próximos dias e provavelmente nas próximas semanas e quiçá nos próximos meses, e vamos ver até onde é que esta intifada. A intifada é onde reparar, sobretudo nas imagens que veem na televisão, é a guerra que, por exemplo, os jovens palestinianos estão a fazer contra a polícia israelita, de pegarem em tudo que se transforma em arma, por exemplo, paus e pedras. Por isso a intifada normalmente é considerada a guerra dos paus e das pedras, em que é a juventude a revoltar-se contra uma polícia institucionalizada e contra o exército de Israel. Porque isto é uma velha questão que nasceu, que a história explica, que está relacionada com o pós-guerra. O Estado de Israel foi criado artificialmente em 1948 e desde aí criou-se um conflito armado entre Israel e a Palestina. De certeza que para a semana vamos estar a ver Israel a enviar alguns mísseis e a bombardear a zona da Palestina. Vamos ver provavelmente centenas de mortos ou milhares de mortos, e tudo isto tem um nome. Chama-se Trump e chama-se Presidente dos Estados Unidos da América, e uma má decisão, infelizmente. Bem, se calhar é melhor continuar na política, desta vez uma política portuguesa e europeia, porque desta vez temos uma boa notícia, não é assim, Bárbara? É verdade, espero ir ainda a tempo e falar acerca da recente eleição de Centeno para Presidente do Eurogrupo. Portanto, o Ministro das Finanças português era o favorito à liderança e a votação recente confirmou a eleição à segunda volta. Portanto, Mário Centeno é o novo líder do Eurogrupo. O ministro português venceu a votação entre os seus pares por maioria simples. Irá suceder ao holandês Disseb Lume em meados de janeiro. Centeno assumirá um mandato de 2 anos e meio. Mas afinal, continua a haver a questão do que realmente faz o presidente do Eurogrupo. Portanto, ficar com a cadeira de presidente do Eurogrupo implica aceitar um trabalho que bem podia ser a tempo inteiro, sem receber qualquer salário. Em compensação, Centeno entra numa esfera de poder e decisões que lhe deverá dar uma maior influência política. Passará a ir às reuniões do G7 e terá de saber impor-se como líder do grupo dos 19 países da moeda única. Terá de preparar cada reunião, há praticamente uma por mês, e chegar com os consensos alinhavados para evitar ficar com as culpas de falhar o entendimento entre ministros. Ser presidente do Eurogrupo implica não falhar nenhuma reunião. Ainda em outubro passado, Mário Centeno faltou ao encontro no Luxemburgo para fechar as contas do orçamento português. E não foi a primeira nem a segunda falta. Em abril, também não esteve na reunião em Malta, onde foi substituído pelo secretário de Estado Adjunto e das Finanças. Agora, terá de saber acumular a pasta nacional e europeia, e isso, olhar para o exemplo holandês, deverá implicar um reforço da equipa que trabalha com ele, quer ao nível técnico e político, quer ao nível da comunicação. Um esforço que deverá ser custeado pelas finanças portuguesas. Em Bruxelas, no edifício do Conselho, há uma pequena suíte reservada ao presidente do Eurogrupo. Mas o ministro português não teria de mudar-se para a capital belga, tal como Disseb Lume não o fez. Quando foi eleito, há 5 anos, o holandês não era a fera política em que se transformou ao longo do tempo, em particular durante a crise grega, quando fez frente ao então ministro Varoufakis e aguentou um braço de ferro que culminou no terceiro programa de resgate à Grécia. É o Eurogrupo que dá o carimbo final à avaliação do programa de assistência e que autoriza o desembolso das trans financeiras para Atenas. A responsabilidade de dar a cara pelas decisões difíceis, pelas exigências do Estado do Euro e de fazer avisos aos cumpridores está agora nas mãos de Mário Centeno. O ministro português promete um novo estilo e uma viragem em relação à presidência anterior, mas a pressão política não deverá diminuir para que faça cumprir as regras. Centeno diz que quer um clube mais transparente, mas o Eurogrupo é conhecido pela opacidade. É um grupo informal, onde o rumo tem sido muitas vezes ditado por quem ocupa a cadeira da Alemanha. Centeno terá de ter o jogo político se quiser impor uma nova dinâmica, sem ficar refém do eixo franco-alemão ou de qualquer outro. Terá também de lidar com toda a imprensa que segue os assuntos económicos em Bruxelas. O ministro raramente fala à entrada para as reuniões do Eurogrupo. Agora terá que falar antes e depois dos encontros. E Bárbara, o que te parece isto? Um português, temos mais um português num alto cargo internacional, neste caso, do âmbito da União Europeia. Parece-te bem? Parece muito bem, não olhando para cores políticas nem por partidarismos, porque não é a questão que está aqui vigente, porque o que nós temos que nos preocupar é com a fama e a boa fama e a emancipação que Portugal está a ter ultimamente, com Guterres na ONU e também com a recente afirmação portuguesa em imensos prémios, tanto a nível do turismo como escolar e também a nível de futebol, obviamente. E, portanto, acho que isto é mais uma conquista para Portugal e uma ótima conquista ter um português como líder do Eurogrupo para ocupar o cargo de alguém que já lá esteve demasiado tempo e que alguém que não fez o melhor pelo Eurogrupo porque... E que não nos tratou muito bem. Sim, realmente. Aliás, no passado discutimos aqui essa questão. E o que fez por Portugal também não foi realmente muito bonito. Nem por Portugal, nem pelo resto dos países, assim mais, digamos, em minoria, porque realmente foi como dizia aqui na notícia que eu recentemente, que eu li agora, que se deixava influenciar muito pela Alemanha. A questão é que o Eurogrupo não é a Alemanha. Apesar da Alemanha ocupar uma das cadeiras mais importantes no G7, o Eurogrupo tem 19 países, como aqui foi dito, e ambos têm que ser tratados da mesma forma. Obviamente que se sabe que há sempre uma grande opacidade relativamente aos países com maior crescimento económico e mais influentes. E se Mário Centeno conseguir mudar isto, eu acho que faz muito bem, e de preferência com uma boa abordagem, que não assuste, digamos assim, e que não faça mudar as ideias a quem realmente o elegeu. Mas sim, acho muito bem o Mário Centeno ter ocupado um cargo assim tão, tão importante. Vir a ocupar, não é? Que ele vai tomar posse agora em janeiro. Exatamente. Olha, Bárbara, há quem diga, os críticos, que será difícil conciliar as pastas, ou seja, ele continuar a ser Ministro das Finanças de Portugal, que não será uma tarefa muito fácil, com a presidência do Eurogrupo. Achas que será possível esta conciliação? Sairemos a ganhar das duas? Que te parece? Estás renitente? Achas que nem por isso? Ou estás otimista? Não, eu estou muito otimista. Eu estou otimista porque acho que é um candidato muito, muito competente. E acho que é uma pessoa que realmente sabe o que quer e sabe quais são as suas próprias ambições e realmente vai conseguir conciliar tanto a pasta financeira de Portugal como a pasta do Eurogrupo de uma forma, espero eu, muito bem sucedida. E, para bem de todos nós. Exatamente. E também para contrariar o que se tem dito recentemente, é que isto vai trazer muitos privilégios para Portugal. Mas o objetivo de Mário Centeno ocupar a cadeira mais importante do Eurogrupo não é realmente trazer privilégios para Portugal, é realmente fazer com que todos os 19 países tenham voz. Sim, tenham voz e que não haja privilegiados. Exatamente, e que não haja privilegiados. Aliás, isto é tanto mais, ao mesmo tempo, surpreendente, é ótimo para Portugal, é mais um português num alto cargo internacional, mas é ótimo para Portugal porque, vocês reparem, nós ainda há pouco tempo tivemos intervenção do FMI e da Troika, não é? Portanto, nós éramos um parente pobre da União Europeia, um país que estava a ser corrigido porque tinha portado mal. E agora é o Ministro das Finanças deste mesmo país que é considerado pelos seus correligionários como uma pessoa competente para desempenhar o cargo. Portanto, isto é assim um volto face em poucos anos, em 3 anos, mudámos assim bastante. Esperemos, concordo contigo, também devemos estar otimista e esperar que, de facto, ele faça jus ao nome de Portugal. 100.2. Fique bem, fique com a boa nova. Salvador Sobral já recebeu um transplante de coração. A cirurgia aconteceu na sexta-feira, há uma semana, no Hospital Santa Cruz, em Lisboa, depois de ter sido encontrado um coração compatível. A equipa de médico responsável pela cirurgia informou ao final da tarde do sábado passado que o músico está bem, com boa evolução e muito animado. Em conferência de imprensa, chefe de serviço de cirurgia cardiotorácica confirmou que a intervenção correu de forma favorável e que o cantor que venceu a Eurovisão está bem, mas avisou que a recuperação vai ser longa. A conferência de imprensa sobre o estado de saúde do cantor terminou com o chefe de serviço a desejar fez esperar que ele recupere a vida normal. A operação durou cerca de 4 horas e foi realizada na tarde de sexta-feira numa unidade que faz entre 40 a 50 transplantes deste género por ano. Salvador Sobral, ao saber que recebeu o transplante, desejou boa sorte ao médico e pediu para ouvir música clássica. Revelou também na conferência de imprensa que estiveram ainda presentes José Pedro Neves, diretor do Serviço da Cirurgia Cardiotorácica do Centro Hospitalar de Lisboa Ocidental e diretor clínico do CHLO, José Manuel Correia. O artista de 27 anos é um dos 400 mil portugueses que sofrem de insuficiência cardíaca e esteve até agora a aguardar um coração compatível para que pudesse ser submetido a um transplante. Um caso raríssimo em Salvador, disseram à agência Lusa diversos especialistas em setembro deste ano. A insuficiência cardíaca é uma síndrome grave, mas poucos são os pacientes tão jovens como Salvador Sobral, menos ainda os que necessitam de um transplante para sobreviver. Olá, eu sou Salvador Sobral e estou na Rádio Boa Nova. Já não tenho nada que esperar. Hay cosas que no se pueden predecir, cayendo la lluvia mientras tomo un té, que la vida avanza con tropiezos al correr, la misma taza que ya probé, con el sabor de un día que olvidé, notas de un papel que no quería ver, llenas de rutina yo queriendo improvisar, pintando la pared y de azul sus pies, bailando deja su huella para encontrarnos con la taza de té. La escucho y viajo mejor, me suelto los cabos y la acompaño. Ahora he vuelto a donde empecé, frente al cuadro que yo también pinté, un día de lluvia en el que me dejé llevar por tus ideas y ganas de sorprender. Bailando deja su huella para encontrarnos con la taza de tela. Escucho y viajo mejor, me suelto los cabos y la acompaño. Ahora he vuelto a donde empecé, el cuadro que yo también pinté, un día de lluvia en el que me dejé llevar por tus ideas y ganas de sorprender. Ganas de sorprender. Thank you. O Clube de Rádio inicia hoje a rubrica com o título Por onde andam os nossos alunos crescidos? Pretendemos com ela entrevistar os nossos ex-alunos e saber do seu percurso académico e profissional. A nossa primeira entrevistada é a Patrícia Santos. Foi aluna da nossa escola, da escola secundária, ainda na altura era mesmo, a designação era só escola secundária, ainda não estava em agrupamento, entre os anos 2004 e 2007. Antes disso, tinha sido aluna também deste agrupamento, porque ela é oriunda da zona norte do concelho, portanto, da freguesia de Seixo da Beira, e, portanto, frequentou a escola da Cordinha. Posso dizer que tive o privilégio de ter sido minha aluna no ensino secundário. Bem-vinda ao nosso programa, doutora Patrícia Tavares Santos. É um prazer rever-te. Obrigada, professora. Para mim também, igualmente. É um gosto estar aqui convosco. Muito bem. Agradecemos muito teres-te disponibilizado para esta troca de impressões. O que nós gostaríamos de saber era, em primeiro lugar, qual foi o teu percurso depois de saíres da nossa escola secundária, portanto, em 2007, exatamente há 10 anos atrás. Qual foi o percurso académico que escolheste e que seguiste? Eu escolhi direito, embora um bocadinho indecisa. Pronto, eu era uma aluna claramente de humanidades, portanto, relativamente a isso nunca tive dúvidas. Sempre fui muito má à matemática, mas pronto, em compensação tinha algum jeito para a área das humanidades. Na altura estava muito indecisa, sobretudo na fase mais do secundário, entre a história e o direito. Pronto, gostava muito de história e acho que a professora pode corroborar o que eu estou aqui a dizer. Mas como é um bocadinho também, se calhar, um defeito e uma qualidade minha, é que eu não gosto nada daquilo que é mais fácil, digamos assim. E eu sempre achei que o direito, se calhar, seria um desafio maior para mim do que a história. Embora eu goste muito de história e não tire da ideia um dia tirar uma licenciatura, mas não seja por gosto, pronto, por interesse e por cultura. Mas, de facto, acabei por escolher o direito também porque eu era uma miúda um bocado reivindicativa, às vezes um bocado rebelde, e achei que se calhar o direito, pronto, seria um desafio maior. O que até cá por ser curioso, porque eu começo o meu percurso escolar de uma forma até um bocadinho pouco promissora, não é? Porque eu recordo-me que no meu primeiro ano, eu gosto de contar esta história, que é para perceber de facto como é que eu escolhi um caminho tão difícil quando à partida não tinha hipóteses de percorrer. Porque no meu primeiro ano da escolaridade normal... Mas de, já na faculdade? Não, o primeiro ano mesmo, primeiro na escola com 6 anos. E lembro-me na altura da minha professora do primeiro ano dizer à minha mãe no final do ano, eu estava cá fora a ouvir a conversa delas e ela dizia, pronto, que eu era uma aluna com bastantes dificuldades e que não se esperava grande coisa, portanto, da miúda. E, portanto, no fundo, a preparar a minha mãe para não criar grandes expectativas, porque ela tem, de facto, algumas dificuldades. E, portanto, se fiz ao 9º ano, já será com muita sorte. E isso até acaba por ser curioso, não é? Porque depois chegar onde cheguei. Mas a verdade é que, se calhar, isto foi importante para mim, este primeiro ano. Primeiro porque me alertou para as minhas dificuldades. Pronto, não posso dizer, não era uma aluna excepcional, não era aquele tipo de aluna que memorizava tudo nas aulas, não. Tinha que estudar, tinha muito trabalho de casa, e eu também acho que, efetivamente, o trabalho é que nos leva longe, nem só a inteligência nos faz chegar longe. E eu acho que, no fundo, isso foi importante para mim, para me alertar de que eu tinha dificuldades. E, portanto, se eu quisesse chegar onde os outros chegariam, poderia, mas teria que trabalhar o dobro e o triplo deles. E, portanto, aquilo para mim foi sempre um alerta e eu fui sempre percebendo que tinha que lutar muito mais do que os outros para chegar onde eu queria. Tive muita sorte com as pessoas que tive, nomeadamente no terceiro e no quarto ano, que eu acho que tive a professora, se calhar, que despertou ali qualquer coisa em mim e que me fez perceber que havia qualquer coisa por onde eu podia pegar, exatamente por causa do português e da história, que eram áreas em que eu gostava e demonstrava algum interesse. Ao longo dos anos, pronto, depois também as coisas no quinto ano não correm muito bem, mas a partir do sexto ano, pronto, felizmente as coisas seguiram com tranquilidade. E, de facto, a história sempre foi uma área que eu gostei muito, e se calhar depois também, daí a minha dúvida sempre entre a história e o direito. Gostava muito da história, mas depois achava que se calhar o direito me ia dar um desafio maior que a história não daria. Também um bocadinho por influência, pronto, porque o meu pai gostava muito, a minha mãe dizia, não, filha, porque o direito é muito complicado e vai estar muitas vezes cabeça, a história é mais fácil. E quando ela me diz que é mais fácil, então eu digo, não, então é para direito. E, portanto, escolhi, no fundo, um bocadinho um caminho mais difícil e que, efetivamente, foi o caminho mais difícil de trilhar, mas pronto, vá-se lá saber porquê, foi o caminho que eu escolhi. Mais tarde vim a perceber também que já tinha a ver com o gosto que eu tinha pelos direitos humanos, que na altura, no secundário, ainda não tinha despertado para eles, mas depois, durante o período da faculdade, que me apercebi que, efetivamente, a escolha pelo direito também teve muito a ver Por um lado, porque tinha uma certa vertente de história, aliás, nós tínhamos cadeiras de história durante a licenciatura e o direito tem ligado a ele uma vertente histórica, e depois também por causa da questão dos direitos humanos. Portanto, acabo por optar efetivamente por entrar em Coimbra, na Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra. Foi um percurso, eu diria, difícil, mas não aquele difícil de impossível, não. Foi um percurso suado, trabalhado, com algumas lágrimas, com suor, mas que eu não me arrependo de ter trilhado, porque foi um percurso que eu acho que também fez de mim, se calhar, uma pessoa diferente e fez-me ganhar estômago para a vida, porque efetivamente tínhamos que ganhar. Portanto, a faculdade não é fácil. Coimbra ainda tem, portanto, uma tradição académica muito própria, para além da tradição que nós vemos da Queima das Fitas e tudo mais, mas a própria faculdade ainda é uma faculdade muito, muito rígida, portanto, muito à moda antiga. As notas não são aquilo que nós vamos habituados do secundário, a exigência também não. Portanto, é um mundo diferente e nós temos que aprender, no fundo, a crescer e a lidar com aquele mundo. Pronto, mas as coisas fizeram-se bem. Eu acabei por não conseguir fazer o curso em 4 anos. Portanto, no fundo, fiz 4 anos e 1 semestre, porque fiquei com uma cadeira para o 5º ano. Acabei, depois, passado 4 meses. Depois, entretanto, durante esse período, acabei por decidir o que é que ia fazer a seguir. Portanto, se faria mestrado, se entraria diretamente na Ordem dos Advogados, porque podíamos, ainda hoje podemos, fazer a Ordem dos Advogados só com a licenciatura. Eu acabo depois, mais tarde, portanto, depois do 5º ano, porque depois tive que parar esse ano, apesar de ter feito em quatro anos e alguns meses, tive que acabar por esperar o 5º ano inteiro. Acabo por fazer também o mestrado na própria faculdade, portanto, onde me licenciei. Acabei por escolher também, porque eu ainda tinha em vista, portanto, fazer a Ordem dos Advogados, e acabei por ficar ali por Coimbra para me ambientar, e portanto fiz o primeiro ano do mestrado. Escolhi o mestrado de Ciências Jurídico-Forenses, que é o geral, porque na altura não me queria especializar em nada em concreto, embora gostasse muito de direito à família e menores, mas não me queria especializar em nada em concreto, porque achei que seria um bocadinho limitativo para mim. No segundo ano de mestrado, portanto, acabo por fazer o segundo ano de mestrado e inscrevo na Ordem dos Advogados ao mesmo tempo, para ganhar um bocadinho também de tempo, e depois acabo por fazer a Ordem, pronto, e fiz até aos últimos anos, que já entra numa fase mais profissional da minha vida, embora tivesse que estudar, mas já é depois uma vertente mais profissional. Portanto, tu terminaste a licenciatura em Direito, em que ano, recordas-te? 2011, salvo. E depois mestrado, em? E depois no ano exatamente a seguir iniciei o mestrado. 2 anos depois, mestrado. Exatamente. Estiveste, enquanto foste aluna da Universidade de Coimbra, sempre ligada à Associação Académica, particularmente. Sim. À secção dos Direitos Humanos. Exatamente. Fala-nos um pouco dessa, em regime de voluntariado, obviamente. Sim, sim. Bem, a secção é uma coisa que eu gosto muito de falar e que eu tenho muita paixão, e neste momento também muitas saudades, porque, pronto, já estou longe e não estou tanto no ativo como gostaria. Eu acho que foi das melhores descobertas que eu fiz em Coimbra, para além do curso, pronto, que definitivamente não me arrependo. Mas eu acho que a secção foi das coisas mais bonitas que eu encontrei por lá. E, portanto, e também aconselho todos aqueles que já estão na faculdade e, portanto, ainda vão a tempo, que ainda não terminaram os cursos, e que irá ingressar na faculdade, é exatamente aproveitar toda esta vertente do associativismo, toda esta universidade, para além da universidade, não é? Que, no fundo, é a escola da vida, exatamente. E, portanto, eu acabo por ter contacto com a secção no meu 3º ano de faculdade, por mero acaso. Aliás, num debate, porque a Universidade, a Faculdade de Direito tem, que são umas questões nos debates que são criados sobre determinados temas, eu acabo até por encontrar aí uns colegas meus que na altura estavam na secção. Gostei da ideia, interessou-me, e daí eu pensar sobre a questão dos direitos humanos e começar a associar porque é que eu fui para Direito. Pronto, teve muito a ver com os direitos humanos, realmente é verdade, embora na altura era uma miúda que não pensava sobre isto, acho que nem sabiam que eram direitos humanos. Mas acho que o bichinho já estava em mim ao longo da minha vida, até pelas experiências que ia tendo. Na secção tive a oportunidade, para além de poder conciliar aqui alguns conhecimentos que eu tinha de direito, porque trabalhámos com direitos humanos, e portanto havia muita bagagem jurídica que eu precisava ter e que me dava também alguma vantagem relativamente a uns colegas que não eram direito, e depois porque tinha tudo o resto que é fora a faculdade, a possibilidade de desenvolvermos projetos. No fundo, é a pessoa sonha, escreve num papel, apresenta, portanto, e o projeto nasce. E aquilo para mim, pronto, era uma coisa fantástica, que era sermos donos das nossas próprias ideias e poder levar a cabo a mudança que nós queríamos ver no mundo. E eu tinha algumas ideias. Uma delas, eu gostava de fazer voluntariado no estabelecimento prisional de Coimbra. Nunca tinha sido feito na Associação Académica, muito menos na secção. E eu achava que era uma lacuna enorme, porque Sempre tive um cuidado muito especial com esta parte do sistema, mesmo na faculdade, pensava muito sobre esta questão de direito penal e achava que era uma falha nossa nós não estarmos dentro da prisão e desenvolver projetos com os reclusos. Acabo por um bocadinho, num ato de loucura, impulsionada pela minha prima Joana, que a professora sabe que também foi aluna. Ela estava na altura também a fazer os estágios dela no estabelecimento prisional. Disse-me: "Ah, Patrícia, mas estás na secção, porquê é que não propõem um projeto e não fazem?" E eu disse: "Nem é tarde, nem é cedo." Pronto. Entretanto, escolhi um projeto, pensei um projeto, fazer workshops sobre direitos humanos com reclusos. Na altura, eu própria senti no estabelecimento prisional que a ideia foi um bocadinho recebida com algumas cautelas, porque éramos miúdos, não é, da faculdade, e portanto íamos para dentro do estabelecimento prisional falar sobre direitos humanos quando aquelas pessoas estão ali exatamente porque violaram os direitos humanos. Na altura a doutora Belina disse: "Ah, Patrícia, mas o mundo não é cor-de-rosa, como imagina, isto não é o mundo dos sonhos." E eu disse: "Está bem, mas vamos tentar." E ela foi fantástica nisso, também lhe devo esse agradecimento, porque ela acreditou em nós e de facto o projeto foi absolutamente fantástico. Tivemos ótima experiência e posso dizer, e eu sei que quem me estiver a ouvir vai dizer que isto é horrível de se dizer e que é ridículo, mas foi dos momentos mais felizes que eu tive na minha vida, foi dentro daquela prisão. Fomos sempre muitíssimo bem tratadas. As pessoas com quem trabalhámos, homens, não é? Porque é um estabelecimento prisional masculino, mas fomos sempre muito bem tratadas, percebemos que o nosso trabalho foi muitíssimo bem visto e as coisas correram de facto muito bem. E aliás, o mais curioso ainda é nós conhecermos. Eu cheguei a ver já no meu contexto profissional, portanto já a fazer o estágio da ordem como advogada, a encontrar-me com uma pessoa, pronto, que tinha conhecido enquanto recluso, e encontro-me com ela um dia na rua em Coimbra. E pronto, felizmente saiu, é uma pessoa que está regenerada, portanto que volta à sociedade. E isto só para explicar que esta vertente também é importante. E eu explico isto porque isto é uma fase muito importante na minha vida. E portanto teve muito à secção e cresci muito na secção. Paralelamente também fiz voluntariado durante muito tempo. Estive também como jurista na APAV, na Associação Portuguesa de Apoio à Vítima. Também fazia, portanto, o papel de jurista, lidava e contactava diretamente com as vítimas, não só de violência doméstica, porque a APAV recebe outro tipo de vítimas, portanto, todo tipo de crimes, mas sobretudo, sim, violência doméstica. E também foi uma experiência interessante, porque, no fundo, estava a estudar ainda estava na fase mestrado e depois também no início do estágio da Ordem, e a aplicar, portanto, os conhecimentos que tinha da faculdade e, no fundo, a beber a experiência prática, o contacto que um jurista tem, que um advogado pode ter, e a levar também depois, no fundo, para outra vertente da minha vida. Portanto, eu aliei sempre um bocadinho o voluntariado, que eu sempre senti que era uma mais-valia para mim, porque colmatava falhas que a academia pedia, eventualmente, de conhecimentos que eu podia não ter da parte académica, e depois levava o saber, portanto, da academia para a experiência e para a minha vida prática. Portanto, no fundo, em termos de voluntariado, são estes os dois grandes marcos da minha vida, se quisermos. E muito rico já. Portanto, tu estás na Ordem, disseste, desde 2000 e... Desde o ano passado, 2016, porque entretanto a Ordem, eu ingresso na Ordem, portanto, no meu segundo ano de mestrado, portanto, 2013, por aí, estou a escrever a tese ao mesmo tempo, portanto, inscrevo-me na Ordem para começar a fazer os estágios da Ordem. Os estágios da Ordem são 3 anos, agora não, até já, agora são 18 meses, mas na minha altura eram cerca de 3 anos, já com o exame final incluído. Portanto, depois aquilo que eu faço é exatamente isso, pois nesse percurso à Ordem, portanto, terminei entretanto o mestrado, portanto, escrevi a minha tese de mestrado, entretanto depois faço esse percurso de estágio da Ordem, tive entretanto os patronos, também optei por ter uma experiência diferente em 2 escritórios de advogados diferentes, o último uma experiência muito rica, não que o primeiro não fosse, pronto, mas o segundo, eu até costumo dizer que a minha patrona, pronto, foi uma das grandes mestres da minha vida, porque me ensinou de facto muito sobre ser mulher na profissão que é, portanto, ser advogada, e também em termos profissionais. Eu costumava dizer que, no fundo, aprendi com ela. Ela era muito exigente e aprendi que a exigência é que nos leva, de facto, à excelência. Portanto, e é importante trabalharmos com pessoas muito exigentes, que é para podermos ser, ou tentarmos ser efetivamente bons. Entretanto, fiz o meu exame de admissão, o ano passado. Estamos a fazer um exame final. Concluí, portanto, as coisas correram muito bem, mais uma prova oral, as coisas correram bem. Entretanto, acabei por ficar em Coimbra, no escritório onde estagiei uns meses. Entretanto, já estava há muitos anos em Coimbra, como podem perceber, durante todo este período que eu estou a falar, portanto também senti a necessidade de sair, portanto, de ganhar asas para ir para um sítio novo, para ter uma experiência diferente. Eu nunca perdi de vista, apesar de já estar inscrita na Ordem, até ter tentado ter um escritório meu, trabalhar em nome individual, eu tive sempre a ideia, foi sempre uma coisa que eu nunca perdi de vista, que era a possibilidade de trabalhar como advogada numa associação. E aliás, depois, quando eu decidi sair de Coimbra, portanto por volta de fevereiro, tentei efetivamente candidatar-me e tive a possibilidade até de ir para Lisboa trabalhar para uma associação de renome. Entretanto acabei por não escolher porque era Lisboa, porque havia uma série de condicionantes, mas era uma das perspectivas que eu tinha. Entretanto surge outra possibilidade, portanto neste momento eu já não estou a trabalhar como advogada, não estou a exercer, embora tenha o título, portanto sempre que eu e quando eu desejar posso voltar a exercer, mas neste momento não estou a trabalhar como advogada, estou a trabalhar como jurista. E um jurista, para aqueles que possam não perceber, no fundo é todo aquele que é um licenciado em Direito, um magistrado é um jurista, um advogado acima de tudo é um jurista, depois naturalmente há várias especializações e o ingresso em ordens específicas, que acrescem, no fundo, à qualidade de jurista. Mas um jurista é todo aquele que é licenciado em Direito e, no fundo, todo magistrado e todo advogado tem que ter uma base de jurista. E, portanto, neste momento é isso que eu estou a fazer, é esse trabalho de jurista, que basicamente é um trabalho de assessoria jurídica, no fundo é lidar com leis, é a interpretação de leis, é resolver, no fundo, os mesmos problemas que, como advogada, resolveria, com a grande diferença, obviamente, de que não há intervenção, portanto, em tribunal, não há essa parte do litígio. Mas a base, o trabalho de escritório, o estudo, a preparação, a análise, o interpretar a lei, portanto, tudo isso é um trabalho muito idêntico àquele que faria como advogada, portanto, também não me sinto num sentido diferente da minha vida, digamos assim, no fundo, continuo a ter o mesmo trabalho que teria como advogada, não tendo essa perspectiva, portanto, da barra, não é, do tribunal, como se costuma dizer. Portanto, a possibilidade de voltar a exercer está sempre em aberto, poderei fazê-lo quando entender, mas para já... E disseste-me que voltaste, entretanto, à faculdade para fazer mais uma pós-graduação. Exato. E a tua pós-graduação agora é em? Neste momento estou a tirar um curso de especialização em Direito do Urbanismo, Ordenamento do Território e Ambiente, portanto, prende-se mais com as funções que estou a exercer, porque é uma área muito específica do Direito. E depois isso também é outra nota, para quem estiver a ouvir, se calhar estiver um bocadinho na dúvida se quer optar ou não por Direito, é que quem vai para Direito, o estudo nunca termina, portanto, tem que se gostar de estudar. Isso é para todos. É para todos, exatamente. Mas então aqui, com a quantidade de legislação e de matérias novas que estão constantemente a surgir, quer dizer, é uma constante, tem que se estudar. E as pessoas podem dizer, bem, mas ela já estudou tanto, já fez a licenciatura, fez o mestrado, fez a ordem, e ainda assim ela não sabe tudo. Nunca vamos saber. Ninguém sabe tudo. E estas são áreas muito recentes do direito, por exemplo, o direito do ambiente, que nós infelizmente temos percebido quais são as dimensões e as proporções que ele começa a atingir, é uma área que é muito jovem, apesar de ser muito importante, e são áreas do direito que começam a surgir e vão sendo regulamentadas à medida que o ser humano vai necessitando delas. Portanto, neste momento, como senti a necessidade, precisava de ter outros conhecimentos para além daqueles que tinha, e decidi fazer esta pós-graduação que estou a fazer agora. Bem, eu devo dizer que te estou a ouvir aqui. Conheci-te com 15 anos, talvez, não é? No décimo ano, acompanhei-te até ao décimo. 14, porque eu acho que quando entrei ainda tinha 14. Pronto. Eras uma jovenzinha que vinha de uma escola pequenina, lembras-te? Sim, da Escola das Bonecas, normal, como eu lhe chamei, que era a Escola exatamente. Da Cordinha, que era uma escola pequena, e sentiram-se perdidas numa escola tão grande como a Escola Secundária de Liberdade do Hospital. É verdade, e a imagem que guardo da Patrícia é, de facto, e ela disse, e uma nota que eu acho que deixamos aqui a todos os estudantes, não são os mais inteligentes que vão mais longe. Quem vai mais longe é quem é trabalhador. Claro que a Patrícia é, obviamente, uma pessoa inteligente, mas foi sempre uma lutadora. Essa foi a característica que eu lhe percebi enquanto ela foi minha aluna. É que ela era daquelas que nunca estava satisfeita com a nota. Se tinha uma boa nota, a seguir queria ter uma nota ainda melhor. Nunca queria baixar daquele plafond, que foi sempre, obviamente, um plafond de ser boa aluna. E eu recordava, às vezes, que a questão dos direitos humanos, eu acho que tu, sem saberes, foi disputada também no secundário. Porque eu recordo-me, uma vez estávamos a abordar a questão da China e a sua aceitação nas Nações Unidas, e tu insurgiste como é que a China, que te respeitava sistematicamente os direitos humanos, podia ser aceite, e que tu não entendias como é que aqueles dados jogavam em termos de direito internacional. Portanto, provavelmente já estava aí o bichinho. Claro que eu conhecia a Patrícia, uma Patrícia muito mais jovem, e devo-te dizer que uma das mais-valias desta profissão de ser professor é poder acompanhar os alunos e ver o seu crescimento. É, se calhar, das coisas melhores que nós temos. É poder receber os alunos muito jovens, vê-los crescer. Por exemplo, eu noto uma diferença do 10º para o 12º, não é? Que eles crescem imenso, quer em termos físicos, quer em termos intelectuais. E depois, se os conseguirmos acompanhar depois, quando eles façam o percurso académico e depois já profissional, e aqui estou a ter esse feedback, no caso da tua parte, e só me sinto, só me posso sentir muito feliz pelo teu sucesso, mas perceber que o teu sucesso se deve ao teu empenho, ao teu trabalho, à tua dedicação. Sim, sim. E, portanto, és uma lutadora. Aliás, eu recordo-me que no dia que tu acabaste a licenciatura, ou por esses dias, me mandaste um e-mail a dizer que estavas licenciada e que me agradecias a parte do percurso que eu tive na tua vida. Sim, sim. Acho que foram muito poucos os meus ex-alunos que se lembraram de fazer isso, por isso agradeço-te, mas fico muito contente que tenhas tido este percurso e que vais continuar a ter, porque és uma jovem, és muito jovem ainda, vais continuar a aprender, vais continuar a estudar, vais ser uma excelente jurista. Isso é complicado, que já estamos com a lágrima no canto. Mas vais continuar, de certeza, a fazer um percurso excelente, como tens feito até aqui, e ser exemplo, porque eu acho que é também isto aqui que nós queremos trazer. Provavelmente vão passar por aqui vários dos nossos ex-alunos, em várias vertentes, uns que seguiram ensino superior, outros que não seguiram, seguiram provavelmente outro tipo de carreiras, mas o que importa é que as pessoas deem feedback, que estudando ou não estudando, ou nós aqui obviamente valorizamos sempre o estudo, porque achamos que ele é muito importante por vários motivos, mas este feedback positivo eu acho que é muito importante deixar aos jovens, para eles perceberem que sem trabalho nada se consegue. É a trabalhar que se chega longe, é ser lutador, é não desistir à primeira, é não ser pessimista. Tenho aqui um pessimista no grupo. Temos que ser otimistas, temos que acreditar nas nossas capacidades, porque eu acho que tu tens essa nota, tu acreditas muito em ti e acreditas que podes ir mais longe, e é assim que tens progredido. Eu fico muito contente com o teu percurso e, de certeza, daqui a 10 anos, quando nos voltarmos a encontrar, vai ser ainda mais rico. Patrícia, agradeço-te muito a tua colaboração e, obviamente, foste a primeira, foste a estreante. Ah, foi uma ótima estreia. Acho que vais abrir aqui um caminho interessante nesta nossa rubrica, onde vamos reencontrar ex-alunos. Muito obrigada. Obrigada, professora. Para mim foi um gosto estar aqui. Não sei se sirve de exemplo para alguém ou não, pronto, isso cada um ajuizará. A única nota que eu queria deixar, no fundo, era do meu percurso, para dizer isto: ainda não vim aqui com ser falta modéstia, portanto, não vim com. Até porque eu me considero até uma pessoa humilde, apesar de tudo. Aquilo que eu vim deixar, no fundo, é o meu percurso, que não é um percurso é brilhante, testemunho. Portanto, eu não sou, não fui não, brilhante fantástico. É, brilhante é, e sobretudo fruto do teu muito trabalho. Exato, no fundo o que eu vinha dizer era isso, era que eu sempre acreditei muito em sonhos, para além de ser lutadora, e isso eu acredito que sou, mas também sou muito sonhadora, o que às vezes pode ser bom e pode ser mau. E no fundo aquilo que eu me vou percebendo também ao longo dos anos é que os mais jovens têm muita tendência para... portanto, para vergar perante os obstáculos que se colocam aos sonhos. E, portanto, eu acho que isso não faz sentido, porque se a pessoa acredita, se acredita mesmo, toda a gente pode dizer que não, mas quer dizer, mas nós... Dizemos que sim. Capazes. E, no fundo, aquilo que eu queria era cada um, ainda que vos digam, por exemplo, as pessoas quando dizem com as saídas profissionais, ah, não vão para a história porque não dá dinheiro, não vão para a direito porque não dá dinheiro. Não tem que dar dinheiro, a pessoa tem que gostar, tem que ser apaixonada e tem que ser boa naquilo que faz. Depois o mercado fará o resto e terá os seus métodos de seleção naturais. Portanto, quando tiverem que escolher, e vocês estão numa fase decisiva, e quem nos estiver a ouvir estarão certamente pessoas na fase, se calhar, de secundário, ou até para escolher entre o ensino profissional e o ensino convencional, digamos assim. E eu acho que a ideia é as pessoas serem boas, fazerem aquilo que gostam, porque um bom profissional, quer dizer, vai ser fantástico, vai ser excelente, seja um eletricista, um mecânico, um engenheiro, seja quem for, nós encontramos sempre portas que se vão abrindo. E, portanto, a única dica que eu deixo é que sejam fiéis a vocês próprios, àquilo que acreditam, porque se a pessoa for boa, aliás, eu lembro-me até, e abro já o precedente para convidá-la um dia quando for possível, da Ana, que era uma excelente aluna, tinha ótimas notas, e toda a gente lhe dizia, Ana, porquê é que não vais para a medicina? Porque tinha ótimas notas e poderia perfeitamente ingressar num curso de medicina. E ela seguiu a paixão dela. E ela sempre disse que não, e queria ir para jornalismo, tinha uma nota muito assim mais baixa, sim, que não tinha nada a ver com aquilo que a Ana tinha enquanto média. E eu acho que a Ana é esse exemplo também, de que a pessoa é ótima, mas tem que ir atrás daquilo que gosta e não atrás daquilo que a sociedade nos impõe. Portanto, é a dica que eu vos deixo. É isso mesmo. E uma boa sorte para todos. Deixaste aqui excelentes dicas e o teu exemplo é um excelente exemplo. Muito obrigada, Patrícia. Obrigada eu a todos. Obrigada. Rádio Boa Nova. Olá, eu sou o Moisés Quinta de Vil e estou aqui na Rádio Boa Nova. O Pavilhão Municipal de Alvarado Hospital vai acolher no próximo dia 23 de dezembro, às 22 horas, um concerto solidário com grandes músicos portugueses, em que receita da bilheteira reverte integralmente para a conta solidária do município de Oliveira do Hospital, que foi criada para apoiar as vítimas de incêndios do dia 15 e 16 de outubro. Em palco, no espetáculo em que a participação dos conhecidos músicos é voluntária, vão estar os anjos José Cid Tatanca, Quinta do Bil e Fernando Daniel. No concerto, com o preço do bilhete fixado nos 10€, organizado pelo município de Oliveira do Hospital, numa parceria com a produtora de eventos Malpevente e a ADI, Agência de Promoção do Comércio Local. Os bilhetes vão estar à venda no Balcão Único da Câmara Municipal de Oliveira do Hospital, no posto de turismo, nas bibliotecas municipais e nas piscinas municipais. Às vezes sinto o dia a resmungar e a tristeza. Passamos agora à temática, vamos para Nós e os Animais, com a Inês Brás. Cães usam a expressão de cachorro abandonado quando estão a ser observados. Os cães mudam a expressão do olhar quando sabem que estão a ser observados por pessoas. E é provável que o façam numa tentativa de comunicar. Por exemplo, os canídeos, sobre os quais se debruçou o estudo, fizeram a clássica expressão de cachorrinho abandonado. Levantam a sobrancelha interior para os seus olhos parecerem maiores do que são, o que lhes confere um ar mais infantil quando olham um humano nos olhos. Esta descoberta vem ajudar os cientistas a perceberem melhor a relação entre os cães e os seres humanos, uma das mais antigas relações da nossa espécie. Há mais de 30 mil anos que os humanos e os cães convivem e, além disto, a evolução parece ter esculpido o comportamento dos canídeos. A investigação mostra que os cães estão constantemente a observar os humanos. Observam atentamente os nossos gestos e, comparando o seu comportamento com o de filhotes de lobo criados por humanos, tendem a olhar nos olhos dos humanos com mais frequência. Os cães interpretam gestos humanos e sinais não verbais de comunicação, como nenhum outro animal o faz, explica Julian Kaminski, psicóloga da Universidade de Portsmouth e autora principal do estudo. Para entender melhor as motivações das expressões do olhar dos cães, a equipa de Kaminski analisou as reações de 24 cães domésticos selecionados aleatoriamente numa base de dados de famílias voluntárias da Alemanha, no âmbito de 4 possíveis cenários. A equipa de Kaminski focou-se especialmente na componente expressão ar de cachorro abandonado. Em investigações anteriores, concluiu-se que as pessoas são muito sensíveis a esta expressão. A coautora do estudo, Bridget Waller, descobriu que os cães que usam mais frequentemente a expressão tendem a ser mais rapidamente adotados do que aqueles que não o fazem. Os investigadores descobriram que os cães eram mais expressivos quando estavam em frente a um ser humano. Se os cães fizessem aquelas expressões com o objetivo de nos manipular, essa teria sido a situação que nos levaria a esperar que eles fizessem algo diferente, mas não fizeram. Kaminski espera que as próximas investigações venham a resolver este enigma que continua a persistir e ajudem a perceber de que forma a domesticação pode ter dado origem a este comportamento. Curioso, afinal não somos só nós que achamos que domesticamos, eles também vão nos observando para verem como é que podem atuar perante o humano. Muito curioso esse estudo. Senhor ouvinte? Não maltrate, né, não seja de mal estimação, pois ele é o seu melhor amigo. Muito bem. Rádio Boa Nova 100.2 FM. Ficamos agora com Consciência Ecológica e Preservação do Ambiente com a Francisca Rodrigues. Senhora ouvinte, esta semana trago-lhe uma boa notícia. Uma limpeza na praia do Inatel, em Albufeira, realizou-se no dia 9 de dezembro. O objetivo desta iniciativa, organizada pela Quercus, com a colaboração da Straw Patrol e da Associação de Defesa dos Animais e da Natureza de Albufeira, é apelar à necessidade de proteger, conservar e respeitar a vida marinha e as nossas praias, explica a Quercus. Por exemplo, o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável 14, ODS 14, das Nações Unidas, visa proteger a vida marinha e tem como propósito prevenir e reduzir de forma significativa a poluição marítima de todos os tipos, especialmente as que advêm das atividades terrestres, incluindo detritos marinhos e a poluição por nutrientes até 2025. A Quercus considera assim que ODS 14 e as ações como as limpezas de praia são oportunidades essenciais para sensibilizar os cidadãos para proteger e valorizar os oceanos que são centrais para a sustentabilidade dos sistemas vitais e apelar a um desenvolvimento sustentável que satisfaça as necessidades do presente, mas não coloque em causa as necessidades das futuras gerações. Na última iniciativa da Straw Patrol, no passado dia 25 de novembro, na Ilha de Faro, foram recolhidos 208 kg de lixo. 46% deste era um plástico, tendo sido apanhadas 724 pontas de cigarro, numa total de 2.558 itens, na ação de uma hora e meia, que contou com 35 voluntários. A participação nestas iniciativas é gratuita e o material necessário para a limpeza das praias será disponível no local. Se puder, leve, contudo, luvas e sacos. Estas campanhas de limpeza de praias, infelizmente, são necessárias porque, como sabem, as pessoas continuam a poluir e a deitar lixo para o chão, sobretudo no tempo de veraneio, o que é lamentável. Eu já sei quem sou e o que fiz foi para bem de mim. Sou o que não fui e serei o amanhã. Eu espero A vida sem ti não tem sabor. Onde é que vais? Espera por mim. Eu vou ser melhor por ti. Sempre que sais, eu sinto o fim. Eu não agora ficamos com uma sugestão de leitura muito calma para estas férias de Natal. Não é assim, Liliana? É verdade, sim, senhora. Boa tarde, caros ouvintes. Esta semana venho sugerir-lhes o livro Viagens na Minha Terra, de Almeida Garrett. O livro começa com a narrativa do personagem principal, que decide viajar de Lisboa até Santarém, junto a um comboio, para conhecer melhor as paisagens do seu país. Na segunda parte do livro, o narrador chega a Santarém e conta a história das outras personagens. Joaninha, uma jovem bonita e inocente que mora com a avó, Dona Francisca. Ambas recebem semanalmente a visita de Frei Dinis, que traz notícias de Carlos, primo de Joaninha. O jovem luta na Guerra Civil por Dom Pedro. Frei Dinis é um homem nobre e com bastantes posses, que um dia resolveu abandonar a cidade durante alguns anos e que mais tarde retorna como frei. Dona Francisca e Frei Dinis guardam um segredo que escondem de Carlos. Pouco tempo mais tarde, a Guerra Civil chega a Santarém e com ela vem Carlos, que reencontra Joaninha. Ambos se apercebem que uma forte paixão os une. Contudo, Carlos omite da sua prima que está noivo de Georgina, que se encontra em Inglaterra. Antes de abandonar a cidade, Carlos pede à sua avó, Dona Francisca, que lhe conte o segredo que tão bem guarda sobre ele. E a senhora acaba por lhe confessar que Frei Dinis é, na verdade, o seu pai. Esta notícia abala profundamente o jovem, que parte imediato para a Inglaterra, para junto de Georgina. Porém, não é recebido da melhor forma, pois esta já sabe da relação do noivo com a sua prima e acaba por abandoná-lo. A obra termina de forma trágica para Joaninha, que após ser abandonada pelo primo, enlouquece e acaba por morrer. Carlos, no entanto, ingressa na vida política, onde obtém bastante sucesso e prestígio. Este é um livro excelente para ter na mesinha de cabeceira e ir lendo com calma. 100.2 Oliveira do Hospital. Ficamos agora com uma sugestão de cinema com a Catarina Duarte. You cast a large and crooked shadow. Papá? What can I do for you, Sophia? My grandfather was murdered. Death of a legend. Leonides had a lot of powerful friends. He also had powerful enemies. The killer may still be in the house. Um filme de carácter dramático baseado num romance homónimo de Agatha Christie. Quando o abastado patriarca grego Aristide Leonides, imigrante que fez fortuna em Inglaterra, é encontrado morto na sua mansão em circunstâncias suspeitas. Com ele, viviam três gerações desta grande família. A mulher, 50 anos mais jovem, dois filhos, duas noras, três netos e uma cunhada, Sofia. Uma das suas netas procura Charles Hayward, um detetive e ex-namorado, para desvendar o caso sem chamar demasiada atenção sobre a sua família. Charles concorda em ir com ela à mansão para avaliar todas as possibilidades. Ali, encontra um ambiente envenenado, com amargura, rancor e ciúme, em que todos, sem exceção, teriam os seus próprios motivos para assassinar o patriarca. Numa casa repleta de motivos, pistas e suspeitas, conseguirá ele encontrar o assassino antes que este voltar a atacar? You. Me? Everyone. Hot-blooded. Cold-blooded. They do share one or two traits. Vanity. A lack of empathy. And murderers tend to feel that they are above the rules and laws that govern ordinary mortals. That description fits every member of this family. Muito bem. Boa sugestão agora para estes dias de férias. Ficamos agora com a sugestão de séries e com o Gonçalo Branco. Desta vez sugiro Dark, que é uma série de televisão alemã de drama e suspense criada por Baran Doodar e Jean-Jie Ries. A sua emissora é Netflix. Dark fala do desaparecimento de duas crianças numa cidade alemã, que traz luz às relações fraturadas, vidas duplas e ao passado de quatro famílias que vivem nessa cidade. Dark é uma série que aborda o tema de viagens do tempo e principalmente o entrelaçamento temporal, onde passado, presente e futuro conectam-se numa cidade alemã. Esta série tem 10 episódios e está na sua primeira temporada. Há na série inúmeros segredos que só começam a ser revelados por volta do 7º episódio. Porém, o final da série termina com muitos outros segredos, deixando o público ansioso por uma nova temporada. Cada episódio tem por volta de 45 minutos e só ouvinte gosta de drama, suspense e algum terror, esta é uma série ideal para si. Sergeant Pepper's Lonely Hearts Club Band. She is living home. Olá, eu sou José Cid e estão a ouvir Rádio Boa Nova. Mantenham-se em contacto. But I still sing the songs they used to sing, 'cause they really mean such a lot to me. I've watched their films upon the silver screen. It's a hard day's night, Yellow Submarine. Everybody loves you. Sing the songs they used to sing, 'cause they really mean such a lot to me. I've watched their films upon the silver screen. It's a hard day's night, Yellow Submarine. Everybody loves you. Ficamos agora com uma visita com a Catarina Lopes. Onde ir no fim de ano? Hoje fico por sugestões em Portugal. Passagem de ano em Lisboa. Festa, muita animação e um espetáculo de fogos de artifício inesquecível. É isto que podemos esperar em Lisboa, no Terreiro do Paço. Todos os anos há concertos com músicos e artistas nacionais e atividades totalmente gratuitas para que milhares de portugueses e turistas possam entrar no novo ano com o pé direito. às 12 badaladas, chega o tão esperado fogo de artifício no Rio Tejo, sendo esta uma festa que junta uma grande multidão a concelho jantar perto do Terreiro do Paço e marcar desde cedo o seu lugar. Réveillon no Porto é sinónimo de festa na Avenida dos Aliados. Esta, que é uma das passagens de ano mais populares em Portugal, promove muita animação e uma avenida repleta, de ponta a ponta. Pode esperar concertos e um espetáculo de fogo de artifício e que faz as delícias dos portuenses e visitantes junto à zona ribeirinha. A Albufeira é um dos destinos mais procurados, tanto por portugueses como turistas, para terminar o ano. E é fácil perceber porquê. A Praia dos Pescadores enche-se de luz e animação, com um cartaz repleto de artistas bem conhecidos do público nacional. A partir das 22 horas, há concertos e o espetáculo prolonga-se até à meia-noite, altura em que se poderá observar o famoso fogo de artifício. A Covilhã é um dos destinos mais procurados para a passagem de ano, principalmente por causa da Serra da Estrela, o manto branco de neve, a paisagem natural, a gastronomia regional e as aldeias históricas são apenas alguns dos muitos atrativos que tornam este destino tão apetecível nesta altura do ano. Se procura uma passagem de ano mais tranquila, na natureza, a degustar sabores divinos e a festejar junto à lareira, Covilhã é a opção ideal. Na Nazaré, o novo ano é recebido à beira-mar, com música, espetáculo de luzes e fogo de artifício. Esta, que é uma das maiores festas de passagem de ano da região centro, é feita na rua com milhares de pessoas e vários palcos instalados ao longo da marginal. Como já é tradição, a entrada no ano novo será acompanhada pelo fogo de artifício lançado a partir do areal da praia. Para uma passagem de ano no Minho, sugerimos Braga, uma cidade com um encanto especial, onde cada monumento e ruela escondem uma história por contar. Para a festa de ano novo, poderá contar, como já é tradição, com um grande espetáculo de música e fogo de artifício na Avenida Central. Escolha o melhor sítio e divirta-se neste fim de ano. Cerca de duas semanas antes, a Catarina já lhe dá aqui várias propostas para a passagem de ano em Portugal. Para a semana virão sugestões para o estrangeiro. FM Boa Nova. Ficamos agora com as personalidades e com a Daniela Lopes. Carlos Campos e o Colégio Brás Garcia de Mascarenhas. O Colégio Brás Garcia de Mascarenhas nasce nos anos 30 do século passado, numa pequena vila do interior, como uma grande aventura do querer, do amor e da solidariedade. Dois grandes homens, o Dr. Carlos Campos e o Sr. Alexandre Marques Gomes, uniram vontades e tornaram possível essa utopia de, para a época, criarem um colégio numa pequena vila de uma região pobre, iletrada e sem qualquer desenvolvimento. O Dr. Carlos Campos tinha-se formado em Engenharia e Matemática à custa de um grande esforço da família. Após a sua licenciatura em Coimbra, foi colocado no Liceu de Évora, onde lecionou um ano. No ano seguinte, transferiu-se para o Liceu de Viseu, o que lhe permitiu estar mais próximo da sua família. Conheceu então o Sr. Alexandre Marques Gomes, que tinha frequentado o seminário e por isso possuía uma boa formação em português e latim. O maior desejo de Carlos Campos era viver junto da família que tanto esforço tinha feito para o educar. A solução encontrada foi lançar-se com o Sr. Gomes na aventura de criar um colégio no concelho onde viviam os pais e o irmão. O colégio, à custa de um esforço titânico, teve um êxito enorme, principalmente devido ao internato, passado a ser conhecido a nível nacional. Centenas de jovens da região e do país passaram a frequentá-lo. A vida do Dr. Carlos era dedicada ao colégio e à família. O ensino foi a sua grande paixão. O colégio era a sua realização. Esta escola, sem subsídios estatais e contra a maré, ele e o Sr. Gomes eram velhos republicanos, impôs-se era a que conseguia dos melhores resultados na região. Na época de exames que todos os alunos faziam em Coimbra, nos liceus Dom João III e Dona Maria, ao fim de cada dia, ele esperava impacientemente as notas escritas ou das orais e sofria com a injustiça ou rejubilar com a justiça feitas. Conhecia por menores problemas e a capacidade de cada um dos alunos, e estes eram muitas centenas. Ficava fulo e não dormia se uma injustiça fosse praticada. Orgulhava-se de, na física e na matemática, ser considerado o melhor professor pelos reitores dos dois liceus. No final da vida, a República Portuguesa condecorou com a comenda da instrução pública pelos altos serviços prestados ao ensino em Portugal. O colégio representou o maior polo de dinamização da vila durante décadas e décadas. possibilitou que milhares de jovens tivessem tido acesso ao ensino na região e ajudou a que muitos tinham capacidades, mas não tinham dinheiro, permitindo-lhes a frequência gratuita das aulas. Teve o seu período áureo na década de 50 e 60. No final da década de 60, o Dr. Carlos estava cansado e vendeu ao Dr. Falcão o velho Brás Garcia. Exaltámos aqui hoje uma figura ou duas figuras notáveis do nosso concelho, o Dr. Carlos Campos e o Dr. Gomes, que em conjunto puseram de pé um colégio, o Colégio Brás Garcia de Mascarenhas, que existia ali na rua que ainda hoje se chama a Rua do Colégio. Ainda está lá um dos edifícios que pertencia ao colégio, que já foi arcial, entretanto. E este colégio, como aqui se diz, durante algumas décadas do século XX, permitiu a muitos estudantes aqui da Zona Centro, no tempo em que não havia escola pública, estudar. E, além disso, ganhou renome a nível nacional. Portanto, foram duas pessoas que devemos exaltar o nome, sem dúvida. Quanto conheci, eu pensei cá para mim que eras o meu grande amor. Ficava perfeito em mim o tanto que há de ti. Esqueci-me até de quem sou. Eu sei que valeu a pena, mas sei que não quero mais. Eu confesso, ai, de alma despida, amor. Despida, ai, se dura uma vida, essa dor que afoga no rio onde tu te lavas. Eu tatuei-me em ti, vivi fora de mim, senti finalmente o esplendor. Sabia de cor os ais, as penas capitais, a noite, a malícia, o fervor. Eu sei que às vezes não presto, mas sei, menos com menos é mais. Eu confesso, ai, e alma despida, amor. Este fim de vida vivida que ainda mal começou. Oh, eu sei que às vezes não presto, mas sei, menos com menos é mais. Eu confesso, ai, de alma despida, amor. Ai, de alma despida. Ai, de alma despida, amor. Que ainda mal começou. Termina